saudade vem chegando, a tristeza me acompanha. Só porque o meu amor morreu na virada da montanha. O meu amor morreu na virada da montanha. E quem passa na cidade vê no alto a casa verde de sapé, ainda a trepadeira no carramanchão. Amor perfeito pelo chão em quantidade, a saudade vem chegando, a tristeza me acompanha. Só porque o meu amor morreu na virada da montanha. O meu amor morreu na virada da montanha. Pobre casa abandonada além, no alto sozinha sem ter lá ninguém, caindo velhinha ao ver os prédios da cidade. Ó, velha casa, sombra eterna da saudade.